Hoje esse rapaz está canalizado. Iria precisar de uma Bíblia, por gentileza. Há um tempo atrás, alguns meses, foi falado que seria trago uma nova Bíblia para este planeta, para este orbe. E isso causará um conflito muito grande. Reencarnei aqui há 2000 anos atrás. E muito do que aconteceu está aqui. E muita coisa também não está. Aqui se encontra muito fermento. Muitas coisas tiraram, outras coisas colocaram por seu livre-arbítrio, e outras foi erros de traduções. Como todos sabem, eu me diminuí por 10 séculos para reencarnar aqui, para ajudar cada um de vocês. Eu fui recebido com pedradas, com xingamento, com chicotadas, para poder ajudar cada um de vocês. Lá naquela época, eram poucos, pouquíssimos, que me davam ouvido. Pouquíssimos. Hoje, 2000 anos se passaram, e todos me colocam em cima de um pedestal. Tratam-me como um Deus inacessível. Muitos não acreditam que eu possa canalizar com os meus filhos. Mal eles sabem que eu canalizo com todos vocês e vocês nem percebem. Mas quando nós falamos e dizemos que pode ser canalizado, uns, infelizmente, acham que eu estou aqui passando tempo, que eu estou aqui perdendo tempo. Pois eu digo para esses que eu queria perder esse tempo com ele, para ajudar cada filho meu a evoluir. Mas, infelizmente, a vibração ao qual esses que estão não permite, e outra, não acreditam. Tem algum evangélico aqui? Tem algum evangélico aqui? O que ensino a você sobre Jesus, na sua doutrina. Quem é Jesus para você? Pode falar. Dá o microfone para ele, por favor. Vocês ver Jesus como um Deus, né? Sim, verdade. Para os evangélicos, Jesus é Deus. Mas em nenhum momento, pelo menos o que está escrito aqui, não sai da minha boca que sou Deus, mas sim filho dele. Quando digo que bom é o meu Pai, sim, Ele é bom. Ninguém vai a Ele senão a mim, porque eu sou o mais próximo dEle. Eu sou o caminho para ajudar todos vocês a chegar mais íntimo dele. Entendem? Na linha espírita, me coloca como um governador. Sim, eu sou um governador. Eu governo 5 planetas. Sim, governo 5 planetas. Foi-me dada essa responsabilidade de cuidar de todas essas vidas. Sim, foi. Desses 5 planetas, eu vou começar do mais evoluído, porque cada um está na sua escala evolutiva. Um deles, ele gira em torno de Sirius. Lá é um planeta feliz. Se vocês sentirem 1% daquela energia, vocês não irão querer voltar para cá. E o meu intuito é que vocês cheguem nesse patamar. Mas a humanidade está cega. 2000 anos se passaram e continua cega. Eu estou às portas. É só virar a maçaneta. Mas as pessoas dificultam. O outro é Capela, um planeta já regenerado. Ele gira em torno da estrela de Capela. O outro é isso aqui. Planeta Terra, um planeta difícil, que eu luto por muito tempo para ajudar vocês a evoluírem, a crescerem. Envio os meus e não é aceito de novo, pois muitos não aceitam. Vê como é impossível uma canalização minha. Me vê como inacessível. Esses que zombam, fazem piadas, não conhece Deus, não conhece meu Pai, não me conhece. Só estou na boca deles e tento ajudá-los de todas as formas. Mas volto a dizer, eles estão cegos e querem ficar cegos. O outro planeta é Quirón, um planeta primitivo. Igual o planeta Terra bem no início. E é para lá que muitos, infelizmente, dos meus filhos irão. Por escolhas. Por escolhas. E o outro planeta ainda está em formação. Eu governo 5 planetas, né? Vamos fazer uma viagem. Vocês topam? Vamos viajar no universo? Nós estamos no planeta Terra. E vamos viajar rumo ao universo. Na velocidade da luz. 300 milhões de metros por segundo. É muita coisa, né? Para vocês. É. Estamos indo agora para o universo. E a Terra está se tornando pequena. E continuamos indo para o universo. E cada vez o planeta Terra vai ficando menor. Chegamos na Lua, estamos indo rumo ao universo. Indo, indo, indo. Vemos agora o sistema solar. A Terra bem pequena. Não acabou o universo aqui. Vamos mais? Estamos indo, indo, indo. Na distância igual agora que nós estamos, vemos a galáxia, a Via Láctea, com bilhões de planetas. Será que acabou o universo? Vamos viajar mais um pouquinho? Estamos indo rumo ao universo. Indo, indo, indo. Há milhares de anos-luz. Nessa distância ao qual nós estamos, vemos agora um aglomerado de galáxias. Um aglomerado local de galáxias. Ali tem milhares de galáxias. Com bilhões de planetas. Será que acabou? Vamos viajar mais um pouco? Estamos indo rumo ao universo. Estamos indo, indo, indo. Milhares de anos-luz mais distante. E agora o que nós vemos aqui? Um super aglomerado de galáxias. Com bilhões de galáxias. Com trilhões de planetas em cada um. Será que acabou? Vamos viajar mais um pouco? Vamos indo, indo, indo. Milhares de anos-luz, indo, indo, indo, e as galáxias vão ficando pequenas. Indo. Chegamos agora num nível, em um super aglomerado de larga escala de galáxias que se aglomam. Trilhões de galáxias com trilhões de planetas cada um. Será que acabou? Vamos viajar mais um pouco? Indo, indo, milhares de anos-luz, indo, indo, indo, indo, indo, e aquele super aglomerado de largas escalas com trilhões de galáxias está ficando pequeno, pequeno, pequeno, e se tornou uma estrela. Uma estrela. E na distância ao qual eu estou, existem bilhões de estrelas, que são trilhões de galáxias cada uma. Será que acabou? Se eu for falar, eu vou ficar aqui a noite toda. Agora eu digo para vocês, quem é Jesus, que governa 5 planetas? É o que eu vim mostrar para vocês. Eu estou num momento evolutivo? Também. Eu estou evoluindo. Eu só comando 5 planetas e as pessoas me colocam como um Deus. Inacessível. Que irei perder tempo com um médium. Eu só governo 5 planetas. Tem espíritos que governam aquelas estrelas lá, com trilhões de galáxias. Tem espíritos que governam bilhões de galáxias, bem mais evoluído do que eu. Entendem? Eu tenho uma evolução perante a vocês? Grande? Sim. Mas eu não sou um Deus. Eu não sou inacessível a vocês. Eu estou do lado de cada um de vocês. Eu reencarnei aqui por vocês. Eu apanhei aqui por vocês. Por cada um de vós. Mas a teimosia é imensa. Não querem aprender. Estudam o universo e quanto mais estudam, parece que menos aprende. Não dá para entender. Estudam ler livros de espiritualidade, mas não entendem o que está escrito, pois não é possível. Sabe? Eu estou aqui nesta casa. Vocês querem acreditar? Bem, não quer? Infelizmente, são escolhas. Eu não posso forçar vocês a acreditarem. Eu não posso forçar quem vai ver o vídeo a acreditar que eu estou aqui. São escolhas. Depois desencarna. O véu cai e vê este rapaz que eu uso está nessa peleja há muito tempo, há milhares de anos, neste propósito, assim como cada um aqui. Cada um. É uma casa desconhecida. É. Tem médiuns aqui conhecidos? Psicografa livro aqui? As pessoas querem fama. O que tem fama é o que tem valor. Muitos acham que eu virei das nuvens, tocando trombetas, abrindo o céu. Eu já estou aqui. E vocês nem perceberam. Assim há 2000 anos atrás, eu já estava lá e eles não acreditaram porque estava esperando um outro Messias, guerreiro. Quando está escrito aqui que eu virei como um ladrão, as pessoas interpretam como se fosse bom, de repente. Algum de vocês sabe a fisionomia de um ladrão? Se ele é gordo, magro, moreno, se ele tem cavanhaque, se ele é forte, se ele é uma mulher. Ninguém sabe a fisionomia. Hoje eu vim aqui nele. Amanhã eu posso vir nela. Posso ir em você que está aí. Numa casa espírita, num centro de Umbanda. É só acreditar que ali eu estarei. É assim. É simples. É simples. Mas as pessoas dificultam, querem dificultar. Eu mostrei para vocês o universo. Como é o universo? Uma parte minuta do universo. Para vocês verem o nível de evolução que está acima de mim. Eu sou um espírito livre. Eu viajo no universo. Mas tem lugares que eu tenho que pedir permissão. Eu estou em processo evolutivo. Tem esferas muito superiores que vocês não tem noção. Mas eu viajo no universo e quero que cada um de vocês viajem também, para que vocês conheçam a morada de meu pai, todas as moradas, as milhões e bilhões e trilhões de moradas de meu pai. Mas as pessoas querem ficar presa num planeta denso. Outros ainda, pela teimosia, preferem o degredo, o exílio. Inventar o fogo, a roda, pela teimosia. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Esta é a lei. Ama o teu irmão. É simples. Não complica. Não julga. Não escarnece. Não quer ser um com o meu pai? Siga o que eu acabei de falar. Ama o seu próximo. Ame o seu vizinho. Ame os seus parentes, o seu filho. Ame o morador de rua. Muitos se arrumam para ir para a igreja. Em um domingo, se arruma, se maqueia. Sai de sua casa com sua família para buscar Deus, para buscar Jesus. E no caminho tem dois moradores de rua que estão há dias sem almoçar e sem jantar. E essas pessoas que estão indo buscar Deus passam por elas e nem enxergam. E nem enxergam os moradores, os irmãos que estão ali. Se eles estão ali, é por algum motivo. Mas não cabe a vocês julgarem. Será que vocês sabem se um dia vocês já não estavam ali e alguém estendeu a mão para você? Você não sabe, está no esquecimento. O amor se esfriou. O amor de muitos se esfriaram. Sejam mais fraternos. Sejam mais fraternos. Às vezes, perto da casa de vocês, tem um vizinho que está passando necessidade. Estende a mão. Mas sem querer nada em troca. Por amor. Somente por amor. Por satisfação. Aí será levado em conta. Aí será levado em conta. Esta casa aqui, para hoje estar desse jeito aqui, vocês acham que foi fácil? Quantas chicotadas ela teve que tomar? Quantos cuspiram na cara dela? Quantos açoitaram ela? Para hoje estar vocês aqui hoje. Para hoje poder ir esse vídeo pro canal. Esses médiuns aqui são perfeitos? Não. Não são perfeitos. Mas eles procuram se aperfeiçoar. A cada dia, a cada passo, para poder canalizar com espíritos de luz. E as pessoas julgam, riem, debocham e não sabem o contexto do que se passam aqui. O que cada médium aqui passa. Vocês acham que é fácil caminhar com Deus? Caminhar com o meu Pai? Em um planeta perverso, ainda como esse? Não é fácil. Não é fácil. Então o que eu peço é que mudem o seu interior. Se reformulem. Mudam as suas condutas, os seus pensamentos, a sua vibração. Para que vocês usufruam da terra que emana leite e mel. Quanto tempo vocês ainda querem ficar no deserto? Na teimosia de vocês? Quanto tempo vocês ainda querem peregrinar no deserto? Com a rebeldia? Tem uns que estão já há 100 encarnações peregrinando no deserto. Há 50 encarnações. Há 20, há 30. E infelizmente não há mais tempo. Muito está sendo avisado aqui pelos meus filhos. Não há mais tempo. Infelizmente, eu fiz tudo o que eu pude. As forças agora serão para quem quer. Para quem quer ajuda. Para quem quer evoluir. Pois muito já foi adiado a evolução desse planeta. Não dá mais. Não dá. Mas aprendam. Veja esse vídeo de novo, de novo, de novo. Até vocês conseguirem entender e absorver. Até que estão aqui, assistam de novo. Repitam, façam esse exercício de repetição. Pois estão na reta final. Estamos na reta final. Quantas lágrimas ela não derramou aqui? Quantas lágrimas ela não derramou aqui? E eu sempre falava, filha, eu estou contigo. Não desista. Não desista. E ela não vendo saída, e eu não desista, não desista. Hoje ela está vendo isso aqui, a proporção que tomou e ainda vai tomar. Será feita uma nova Bíblia? Pois em um planeta regenerado, não tem como cultuar-me como um Deus. Pois eu não sou um Deus. Será aceito de início? Não, não será. Assim como os livros de Kardec não foi. Todos sabem o que fizeram com os livros. E a nova Bíblia também acontecerá o mesmo. Mas hoje os livros de Kardec estão aí. ensinando, e muitos outros livros, e muitos ainda que virão. É assim que funciona. Que a paz de Deus, que a paz de meu Pai esteja no coração de cada um de vós. E que vocês aprendam o caminho antes que seja tarde. Que assim seja.